aos domingos. Faça uma viagem tranquila com a Antena Web. Times, o seu programa para recordar e reviver músicas e emoções. Times, aos domingos, entre as 14 e as 16 horas, aqui na sua Antena Web. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14 horas, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Diga lá ao Sr. Fado. É o seu programa de fado na Antena Web, de segunda a sexta-feira entre as 13 e as 13h30, com a apresentação de Joana Santos. Assista à melhor seleção de fado, desde o mais recente ao mais antigo, como nunca viu em toda a estereofonia. Diga lá ao Sr. Fado. De segunda a sexta, às 13 horas, com Joana Santos na Antena Web. O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou psicanalista, sou assistente do Dr. Norberto Kepp, que é o fundador e o presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, a ciência interdisciplinar que unifica os campos da filosofia, da teologia e da ciência propriamente dita. Nós dizemos que a trilogia analítica é uma ciência interdisciplinar porque ela aplica os seus conhecimentos, o seu corpo teórico, ele pode ser aplicado em todos os campos de atividades humanas, ou seja, desde a economia, a sociedade, aos relacionamentos, à saúde mais do que qualquer coisa, à medicina psicossomática, à educação, às artes, enfim. A trilogia analítica é a unificação de todas as ciências. E esse trabalho foi conseguido pelo psicanalista, filósofo e cientista social Norberto Kepp, que é autor de cerca de 31 obras no campo da psicossociopatologia. Agora, o último livro de Dr. Kepp, que está fazendo um grande sucesso, ele faz a relação entre o campo espiritual, o universo dos espíritos e a mente dos seres humanos, as doenças sociais, psíquicas e até orgânicas. E como esses conhecimentos do mundo espiritual, da atuação desses espíritos doentes, esquizofrênicos, depressivos, enfim, esses paranoicos do espaço, né? Que como que isso cientificamente é comprovada a sua atuação e como através da ciência da psicopatologia nós podemos adquirir defesas dessa influência. Porque isso é um conhecimento teológico já, né, Dr. Kepp, tradicional, até dos evangelhos. Hoje eu estava comentando aqui com os alunos meus no curso de trilogia que esse trabalho que o senhor está realizando de conscientizar, de desmascarar os espíritos malignos e a atuação no mundo, não deixa de ser aquilo que Cristo falou, que uma vez deveria ocorrer, quando ele preveniu que um dia o Espírito Santo iria orientar aqui a nossa humanidade para que nós entendêssemos melhor a respeito do que é o pecado, no entender dos antigos, como nós estamos enganados a esse respeito. E, inclusive, ele fala que essa ação do Espírito Santo no mundo, né, até a gente poderia chamar isso uma ciência espiritual, iria explicar a respeito do príncipe deste mundo, que já está julgado, mas que continua enganando seres humanos. Então, esse engano, Dr. Kep, eu entendo muito quando o senhor fala a respeito da inversão. O ser humano está invertido, ele está enganado a respeito do que os religiosos chamam de pecado e o que o senhor chama de patologia. Então, esse livro, O Universo dos Espíritos, é uma obra mestre, master, né, work, sobre esse assunto, e é inédito, inovador. Eu, há muito tempo atrás, participei de um congresso de psiquiatria, aqui mesmo no Brasil, aí no Hospital das Clínicas, e nós, além de verificarmos que as pinturas, né, que as pessoas internadas naquele tempo nos sanatórios, como, por exemplo, lá no Hospital Franco da Rocha, elas sempre faziam quadros, 90% posso dizer, colocando demônios, colocando espíritos nesses quadros. E, de modo geral, a psiquiatria sempre viu essas visões das pessoas mais doentes como sendo a própria doença. Então veja um diálogo que eu fiz com um cliente que veio aqui no meu trabalho para fazer psicoterapia. Está na página 48 do livro que eu escrevi, O Universo dos Espíritos. Porque eu escrevi esse livro para, vamos dizer, completar o trabalho de Allan Kardec. Porque muitos pensam que Allan Kardec queria fazer uma forma de religiosidade. E não que a intenção dele era de estudar mesmo as manifestações espirituais, quer dizer, das pessoas que pereceram, né, que estão já no outro mundo, no mundo espiritual só, ou então das criaturas que não foram seres humanos e que habitam lá, sejam anjos e até os anjos decaídos. Então o diálogo, como eu falei, se passou da seguinte forma. O cliente falou assim: Dr. Kep, eu ouço vozes e eu vou aos psiquiatras e eles me dão remédio para me curar. Eu falei, mas com que finalidade, né? Ele falou, para não ouvir mais essas vozes. Então eu falei, mas o que o senhor ouve? Ele falou, eu ouço vozes dizendo para ou me matar ou atacar as outras pessoas. Então eu perguntei, mas o senhor acha que o que seriam essas vozes? De onde viriam? Ele falou, de seres espirituais. Então eu respondi para ele, nesse caso, não é importante perceber que esses seres espirituais falam com o senhor por telepatia, inclusive dando má orientação quando eles são maus. E porque se fossem, por exemplo, anjos que também acompanham os seres humanos, eles dariam, inclusive, é claro, né, informações, orientação assim, normal, boa. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que, geralmente, o que a maior parte das pessoas pensam, então, elas têm ideia de que os seres que estão no outro mundo seriam só seres assim bons, ou então seres desorientados, né? Que não saberiam que caminho tomar. Então, eles participariam de mesas redondas, de sessões, né, até sessões espíritas, para saberem o que aconteceu e irem para o caminho lá deles. E não que exista ao lado desses espíritos, vamos dizer, bons, existem também os maus espíritos, que, aliás, o Allan Kardec, no livro que ele escreveu, O Livro dos Espíritos, então ele fala isso claramente. Agora, no meu trabalho, eu tenho mostrado, porque é um trabalho baseado na psicopatologia, né, nas descobertas, principalmente de Freud, de Melanie Klein e de Wilfred Bion, que é o trio assim muito desenvolvido na questão dos sentimentos. Então, o que acontece? A questão, por exemplo, da inveja. Se o ser humano é muito invejoso, ele se torna muito raivoso. Se ele é muito invejoso, então a tendência dele é atacar, é pensar mal, é adotar uma atitude assim, até na palavra, de maldade, né? Agora, em geral, a sociedade, né, as pessoas acreditam que não tem importância pensar o que quiser, ou então de ter o sentimento que quiser, ou então de, por exemplo, não fazendo nada, ficando parado, isso seria muito bom, seria sinal até de sanidade para a pessoa. E não que justamente as pessoas que, principalmente no campo dos sentimentos, a pessoa tem assim muita inveja, tem muita megalomania, são pessoas que desenvolvem muito a raiva. Porque não há motivo para o indivíduo ter raiva dos outros, a não ser por causa da inveja. Quer dizer, não há motivo nenhum para o ser humano ter raiva do que quer que seja, né? Seja das outras pessoas, seja, por exemplo, do país, seja do trabalho. Então, não há nenhum motivo assim, vamos dizer, lógico. E se a pessoa tem raiva é porque ela tem um sentimento ruim que elabora essa raiva. Agora, nesse caso, então, aí descem, né, os maus espíritos, é como Allan Kardec fala, né, os espíritos desventurados, né, e aí engana a pessoa porque eles falam conosco como se estivesse até no telefone conversando, falam por telepatia, né, falam diretamente em nosso interior. E com isso, se a pessoa tem muita raiva, ela então manifesta todas essas inspirações ruins que ela recebe. É por isso que eu escrevi esse livro, para que, em geral, né, o ser humano saiba se defender desse mundo tenebroso que existe. Então, no meu livro, estava uma cliente falando assim, eu coloquei no livro, que quando ela foi operada, ela perdeu a consciência e viu do outro lado pessoas no purgatório. E essas pessoas sentiam um sofrimento terrível. Então eu perguntei, mas o que, que a senhora via lá? Ela disse, eu via muito fogo e as almas gemendo e chorando de desespero. Então, até num famoso livro, Imitação de Cristo, este livro é da Igreja Católica. Na página 401, fala que existe um purgatório de horríveis tormentos. Neles sofrem os rigores do fogo as almas justas, sem haverem satisfeito por completa justiça divina. Que essa é uma verdade que não podemos duvidar. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que quando se pensa que lá do outro lado existe um céu, que existe também de outro lado o inferno, e de entremeio, né, o purgatório, e esse purgatório que muitos pensam seria um local assim apenas de aprendizado, um local assim de conforto até para a pessoa subir para Deus. Não é bem isso. É claro que falando em questão de fogo, como um fogo, como nós conhecemos, pode torrar, né, pode queimar um espírito, uma alma. Esse fogo é mais assim, uma espécie de tormento, porque se a pessoa tem uma atitude ruim, então ela sente uma aflição, uma angústia, um desespero, uma depressão. Quer dizer, como consequência, né, da questão de assim, ter inveja muito pronunciada, ou ter uma ambição pronunciada, ou cobiçar, né, os bens que o outro tem, ou tem um carro bonito, então a pessoa também quer ter um carro igual. E isso, então, leva a pessoa a um sofrimento muito grande. Então, o que eu quero dizer, né? Que é muito importante ter consciência das atitudes ruins que nós temos, dos sentimentos ruins. E essa é a grande descoberta do Freud, porque não é o fato de outra pessoa estar nessa ou naquela posição é que nós sofremos. Mas nós sofremos porque nós não queremos ver a outra pessoa bem, numa posição melhor. Então essa ideia, por exemplo, que tem muita difusão no mundo atual, que a riqueza, né, o dinheiro é que traz o bem-estar para todo mundo, que quanto mais rico a pessoa é mais feliz, é uma ideia totalmente errônea, não é nada disso. O que torna o indivíduo feliz é quando o indivíduo vive de acordo com as possibilidades que ele tem. Por exemplo, se ele ganha mais ou ganha menos, se ele está contente com a vida, se ele usufrui, se ele é grato. Então, o que que significa nessa palavra grato? A pessoa, quando é grata, ela é sã. A gratidão é sanidade. E quando a pessoa é revoltada, quando a pessoa é ingrata, quando a pessoa não está contente com o que tem, então aí ela começa a sofrer. Então eu quero dizer o quê, né? Que o sofrimento não é mandado por Deus, que o sofrimento é mandado pelos espíritos malignos e pelas atitudes, assim vão dizer, distorcidas, pelas atitudes ruins que o ser humano tem. Então se o indivíduo está sofrendo com doenças assim, vamos dizer, de um certo nível até muito ruim, ela sofre porque ela está tendo ideias ruins, pensamentos ruins, sentimentos ruins. Então, o que a pessoa, vamos dizer, sofre e vê essa vida como um inferno, é ela que faz. Porque o paraíso, né, vamos dizer assim, que Deus criou, está aí à disposição de todo mundo. Se a pessoa não é invejosa, não é uma pessoa raivosa, não é uma pessoa que quer o mal dos outros, que está contente com a vida, então esse é o paraíso. Então quero dizer também que quando fala, né, fogo do inferno, fogo do purgatório, não é bem, vamos dizer, um fogo queimando. Bom, isso na nossa ideia científica. É um sofrimento que a pessoa tem porque ela não queria o bem na vida dela. Porque o Rochin Foucault, que é um pensador francês, ele falou que o que é mais difícil é o indivíduo aceitar o bem que existe. E não por causa do mal que existe que ele sofre. Mas ele sofre porque ele rejeita todo bem. E todo bem, como, por exemplo, no início da criação foi falado, né, por Moisés, todo paraíso que a Bíblia fala está aí à nossa disposição. Mas pela atitude nossa, nós não fomos expulsos porque dois anjos fecharam as portas do paraíso. Não é isso. É que nós não queremos viver o paraíso. A hora que os senhores que me ouvem quiserem viver um paraíso, vocês estarão, então, vivendo esse paraíso e tendo uma vida incrível. Então, todo mal que a pessoa tem é por causa da atitude que ela tem, principalmente de inveja, de megalomania, de narcisismo, como a psicopatologia descobriu no século XX e agora continua. Agora, vamos ver a ideia do Dr. Ademar, doutora Selma, doutor Léo, doutora Cláudia, o que eles acham? Quem quer falar? O Ademar é o nosso médico, que não é tradicional, ainda bem, né? Para poder falar a respeito dessas questões, né, Ademar? O senhor tem que enfrentar uma turma bem da pesada, né, dentro da medicina, que não aceita essas ideias. O Ademar sofre na vida ou tem uma vida feliz? É, a gente sofre. Sofre bastante. Então tá na inveja. Então, doutor, porque a questão básica que eu gostaria de citar, porque o que acontece dentro da medicina é isso aí, que a medicina tentou transformar esses aspectos espirituais em questão assim, de mágica, né? Então, eu estava lendo, inclusive, na história da medicina, alguns aspectos que falava da medicina assim, chinesa, que a medicina chinesa falava que cada doença tinha um demônio específico e que os poderosos, as pessoas que estavam no governo, que sofriam de febre intensa, assim, até chegar a ter ataques, eles tinham os demônios mais fortes. Então, quer dizer que praticamente a gente pode notar que durante toda a história da medicina houve essa relação entre a parte espiritual, né, e a parte orgânica, mas no momento isso praticamente foi eliminado. Agora, tem que se ter essa consciência, porque inclusive eu vou citar um exemplo que eu tive assim num hospital que eu trabalhava, um hospital público, de um paciente que estava internado, que ele estava assim com delírios, né, entre aspas, e ele conseguiu colocar 5 camas de mais ou menos 80 quilos uma em cima da outra. Aí ele quebrou as amarras, colocou essas camas uma em cima da outra e pulou do segundo andar, e ele desapareceu. É claro que isso é um caso extremo, mas isso eu vi assim pessoalmente. Agora, a maior arma do demônio, a gente pode dizer que ela é mais sutil, né? Que ela fala assim, de uma maneira mais sutil, que a pessoa não consegue perceber direito. E é nisso que a gente teria que conscientizar mais. E quando se dá a medicação para a pessoa, para tirar os delírios, automaticamente está evitando com que ela entre em contato com esses problemas interiores que ela tem. Sabe, Ademar, eu tenho um cliente, eu tinha, né? Ele não está mais em São Paulo. Ele dizia quando passava pelo viaduto do chá, então vinha uma voz no interior dele e falava, sobe aqui nesta grade e pula lá para baixo. Ou então, quando ele passava perto do chefe dele, falava, dá um soco no chefe. Isso são atitudes assim demoníacas, que a pessoa pensa que é dela e às vezes não é. São sugestões. O importante, né, doutor Kepp, é a gente perceber isso para poder selecionar, porque sugestões todos recebem. Agora, o que a gente aceita ou não, isso vai depender da nossa psicopatologia. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho sobre o seu livro, que é uma análise científica do mundo espiritual. Então, aqui diz o seguinte, o autor, Norberto Kepp, nesta obra tem o fito de levar o leitor a conscientizar esse mundo desconhecido, um universo espiritual sem limite. Através da percepção dos elementos patológicos, a soberba, a inveja, a megalomania, que impedem a nós de alcançar todo o bem e a felicidade a que temos direito. Pela pesquisa da psicossociopatologia, o estudo das doenças psíquicas e sociais, Kepp obrigatoriamente chegou ao estudo dos seres espirituais, tanto os nefastos patológicos, que podem destruir, como os bons que podem nos colocar nesse mundo verdadeiro de alegria e bem-estar. Esta obra de um cientista da vida psíquica completa os estudos também científicos sobre a vida espiritual iniciados por Allan Kardec, algo de importância fundamental para entender a vida humana. Mas também ele completa o que Cristo trouxe, essa noção que Cristo trouxe ao mundo. Eu gostaria também de mencionar aqui o que Cristo fala no Evangelho de João, capítulo 8, 39. Ele diz o seguinte aqui, que dizendo lá para os hipócritas, os fariseus, né, que eles diziam o seguinte, temos um só Pai que é Deus. E Jesus lhes disse, se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque saí de Deus e aqui estou. Eu não vim porque quis, foi Ele que me enviou. Por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes o diabo por pai, e quereis cumprir os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o começo do mundo e jamais esteve com a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, faz o que lhe é próprio. Ele é mentiroso e pai da mentira. Mas a mim, que digo a verdade, vós não dais crédito. Então, o que, que o ser humano, na verdade, tem feito nesses 2000 anos? Tem seguido isso que Cristo falou. O pai que é o pai da mentira, porque a verdade o mundo não aceita. Até hoje a verdade o mundo não aceita. Selma, gostaria de terminar falando alguma coisa? Nós temos um minutinho. Ou talvez um exemplo rápido, né, disso que os demônios influem diretamente na mente do ser humano. Tivemos um exemplo nesse grupo de crianças que nós fazemos aqui na CITA aos sábados. Estávamos ajudando uma criança pequenininha, de 5 anos, né? Que é muito agressiva, destrói os brinquedos, muito agitada, né? Mostrando, assim, um fator de inveja. Então, estava se conversando com ela, né? E muito interessante foi quando se tocou na questão espiritual, né? Da influência, a gente fala dos demoninhos nas crianças. E quando eles começaram, então, a ser denunciados, a criança imediatamente levantou-se e saiu da sala, né? Então, depois ela voltou, uns 5 minutos depois, disse que foi ao banheiro e ela estava com uma expressão mais calma. Mas o interessante é ver isso, que os demônios não gostam de ser denunciados, eles gostam de agir nas trevas, né? Por isso a importância de um livro como esse que denuncia a ação dos demônios, porque aí eles são obrigados a se afastar, desde que a pessoa perceba. Então, vocês liguem para 3032-3616... ou o nosso site www.trilogiaanalítica.org, ou dirijam-se diretamente à CITA, Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. 30 32 36 16 é o nosso telefone.